E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa. E aqui, Febra Gato, com voz maravilhosa de novo. E hoje temos convidada especial. Convidada super especial, Margarete Goldenberg. Seja bem-vinda, Margarete. Obrigada. Muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês, por esse papo. Muito bem. A primeira CEO nesta temporada. Pois é. Muito esperada, uma CEO mulher com a gente aqui na temporada Lições de CEOs. Estamos começando. Vem. É uma honra receber Margarete Goldenberg aqui com a gente nessa temporada Lições de CEOs. Margarete, que é uma líder inspiradora, né? Tem feito um trabalho aí há 27 anos ou muito mais do que isso, trabalhando com direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, quando isso nem era tema dentro das organizações. Esteve lá no Instituto Ayrton Senna, está à frente da Goldenberg Diversidade, me corrija se eu estiver errada. É também gestora executiva no Movimento Mulher 360 e está aí à frente dessas pautas todas. Então hoje o papo vai além das atividades de CEO, né, que a gente tem dividido aqui nessa temporada, nessas nossas conversas, muito sobre a rotina do que é ser um CEO, né, as dores e as delícias dessa função dentro das empresas, mas a gente vai viajar um pouquinho mais nessa questão de equidade, de diversidade. Perfeito, é o que eu gosto de conversar e de fazer e de promover essas conversas. Muito bom. Eu quero já saber, aliás, uma honra, né? A gente tá com uma CEO demais, né? Eu tenho uma baita dificuldade porque no mercado de trabalho a gente já tem essa disparidade, né? Entre homens e mulheres. E já deve ter sido isso, você já deve ter muitas lições aí para passar. Qual foi sua maior lição em relação a isso? A ser do gênero feminino e de ter esse mercado tão disputado ali por homens brancos, héteros, cis, privilegiados? Olha, os desafios que eu tive ao longo da vida, eles foram restritos à questão de gênero, né? Então, o fato de eu ser mulher. Mas eu não posso deixar de apontar que eu sou uma mulher muito privilegiada, né? Então, muito diferente. Isso também é uma questão, né? Isso é uma questão, né? Porque eu sou uma mulher branca, sou uma mulher hétero, cis, de classe média, tive todas as oportunidades educacionais, né? Que eu pude ter acesso. Então, eu nunca fui barrada, por exemplo, numa entrevista de trabalho, devido à cor da minha pele, ou porque o meu cabelo não era adequado, ou porque eu tinha tatuagem, ou porque a minha orientação sexual não era a esperada pelo empregador, ou mesmo porque eu tive alguma deficiência que me impedisse o acesso, né? Então, assim, eu gosto sempre de começar pelo privilégio, porque verdadeiramente eu reconheço, e esse reconhecimento do meu privilégio é que me dá luz e experiência para tratar das vulnerabilidades, né? Eu costumo falar que a luz que eu obtive ao longo da minha vida, por causa de todas essas oportunidades, ao invés de me enquadrar, de me aprisionar, como geralmente acontece, e as pessoas não enxergam o outro lado, sempre chamou minha atenção a sombra. Né? Deixa eu explicar um pouco melhor. Isso vem desde a minha adolescência. Os meus questionamentos eram: por que que eu moro numa casa tão legal e tem crianças na rua? Por que que algumas pessoas têm oportunidades, outras não? Por que que não tem pessoas negras na minha faculdade? Assim, meus pais chegaram quase a falar: eu vou pôr você para fora de casa, porque você faz perguntas que eu não sei responder. Então, as inequidades, as injustiças, sempre me chamou muita atenção. Tanto que eu dediquei todos os meus estudos para esse tema, para promover a justiça social. Até meu mapa astral, minha astróloga falou: não acredito, ele tem uma coisa da justiça central em torno dela, que eu sou uma pessoa muito alinhada ao walk the talk. O propósito da minha consultoria é que o ser e o parecer, eles sejam alinhados, e que a gente não trabalhe, porque eu também tenho uma área de comunicação na empresa, mas recusamos clientes que nos contratam para comunicar antes de ser, ou seja, para parecer algo que ainda não é, né? Então, isso me moveu nos estudos, me moveu no trabalho. Entendi no início que o meu caminho para contribuir com as inequidades sociais e injustiças seria via ONG, então foi a minha primeira opção, depois das minhas formações. Então, como eu disse, trabalhei mais de 15 anos no terceiro setor, como liderança de organização sem fins lucrativos, entendendo que esse era o meu melhor, a minha melhor área para dar tração, né, para colocar meu expertise em função dessas questões. Descobri ao longo do tempo, porque o Instituto Ayrton Senna, onde eu era diretora, tinha muitas parcerias com empresas, e uma captação de recursos muito elevada na época, um impacto com crianças muito grande. Eu fui descobrindo com as parcerias e as empresas, opa, parece que aqui tem uma força muito grande. Se eu dedicar minha expertise para apoiar e assessorar as empresas para que elas avancem em temas relacionados a direitos humanos, talvez a velocidade da mudança seja melhor, maior, né, do que via ONG ou via primeiro setor também, governo, que eu também já tive algumas passagens por organizações públicas. E eu, aí sim, eu saí e rumei todo o meu trabalho para apoiar as empresas a avançarem nessas temáticas, porque a minha crença é que a força transformadora do mundo corporativo é muito grande se a gente conseguir alinhar, não só para atuar diretamente com o seu mundo interno, né, colaboradores e colaboradoras, mas o impacto em comunidades, investimento social e tal. E como mulher, eu tive alguns desafios que muitas vezes no início eu não sabia nem dar o nome, né? É bem interessante a gente falar sobre isso, porque é muito recente esse tema, é, né? Verdade. Hoje mesmo eu estava dando um workshop de manhã, eu estava falando, eu aos 25, 26, eu trabalho desde os 16 anos com carteira registrada. Eu passava por situações de assédio, que eu não sabia nem que chamava assédio, e o que eu não sabia também, que esse era um desafio de todas as mulheres. Eu achava que era um problema da Margarete, porque a gente nem conversava sobre isso com as mulheres. Olha só. Era um sofrimento solitário. Era, e muito alto. A gente olhava muito para nós como problema. Eu me lembro que eu ia para casa dizendo, mas será que esse cara que fez isso? O que, que eu fiz? E será que minha roupa estava, né, decotada? Será que minha roupa estava curta? Será que eu toquei nele ou ele achou que eu estava dando bola? E eu ficava me criticando para melhorar minhas atitudes, porque assim, não me ocorria que era uma agressão do lado de lá. Criticando e culpando, né? Se auto-culpando, né? Exatamente. Porque as mulheres fazem isso muito até hoje. Então, mudou muito. A gente não tinha nomes, a gente não tinha conceitos, a gente não era empoderada, não tinha consciência dos nossos direitos. Era um grupo muito restrito. É lógico que eu não estou falando das feministas que já atuavam, né, socialmente nos movimentos, mas a sociedade, de forma geral, não era como hoje, que não dá para você ficar longe desse tema. Você Sim. abre o WhatsApp, a TV, o Fantástico, o Big Brother, né? Não há as redes sociais, não há como você dizer que não tem consciência das inequidades e que não tem informação para poder se empoderar dos seus direitos. E essa é a grande transformação no Brasil, né? A sociedade está efervescente Margarete, e consciente. Né? Agora, você disse que nem você hoje, olhando para trás, enxerga que enfrentou desafios para chegar onde você chegou profissionalmente hoje, né? CEO da sua própria empresa. E você falou de desafios que hoje você enxerga, na época não enxergava, mas quais foram os outros, né, que você enxerga que, assim, que foram obstáculos que foram se colocando no seu caminho até chegar a esse cargo, né, de CEO? Porque a gente sabe que as mulheres representam o quê? 30%? Nem isso? Hoje, CEOs no mundo. Hoje no Brasil nós estamos em 16% de mulheres CEOs. Isso que nós tivemos um aumento muito grande nos últimos 2 anos, né? Nós éramos em 8%, se você pegar 2021. Nossa. Né? Então, teve quase dobramos, praticamente dobramos, né? Olha, meus desafios, eles estão muito relacionados à maternidade, como a maioria das mulheres, né? Eu tenho 3 filhos, hoje 4 netos, e sou apaixonada tanto pelos filhos como pelos netos. E eu sempre tive o trabalho e a família muito dividido de forma equitativa em termos de interesse, né? Então, eu sempre quis ter uma família, e eu, por ser pedagoga, eu estudei desenvolvimento infantil, então eu tenho várias questões de conviver com eles, né? E queria isso. E, ao mesmo tempo, não me via completa se eu não estivesse usando meu conhecimento, meu expertise para fazer mudanças, né? E transformações, que sempre foi essa. Então, a inviabilidade, muitas vezes, de poder exercer os dois papéis, que é um desafio das mulheres, né? Pra você ter uma ideia, 50% das mulheres no Brasil perdem o emprego em até 18 meses do retorno da licença maternidade, ou porque são demitidas ou porque pedem demissão. Então, definitivamente, na maior parte das empresas, não é possível ser mãe e executiva, né? O fato de eu ter trabalhado primeiro numa ONG e depois aberto a opção de trabalhar como empreendedora, né? Quer dizer, há 20 anos atrás, quando eu empreendi, nem empreendedorismo a gente falava. É verdade, não era esse o nome. Você tem uma ideia, era assim, ela vai tentar sozinha. Abrir meu negócio. Abrir meu negócio. Foi um pouco para resolver essa questão, porque eu tive que sair do mercado durante 3 anos. Eu tive filhos muito seguido, né? Eu comecei a engravidar aos 19 e amarrei as trompas aos 25. Era tudo assim, antigamente, muito cedo. Aos 25, minha filha tem 33, a mais nova. Ela falou, não acredito, aos 26 anos eu já tinha amarrado as trompas. Então, quando eles estavam numa idade todos pequenininhos, era muita demanda. E eu não queria deixar eles com alguém cuidando, porque eu sabia a importância desse primeiro ano, né? E o pai? O pai estava... Trabalhando. O que trabalhando. Ele estava trabalhando. Mas você vê como é uma coisa que na época não se pensava. Nem se questionava. Não se questionava. E muitos hoje não questionam. Não, sim. Mas gente... é porque hoje a gente, né? Pelo menos a gente que está que no tema, a gente fala muito mais assim, ok. Tem um pouco mais de consciência assim, agora. Exatamente. Desse trabalho ser mais dividido, e tem mudado, né? Mas também muito lentamente. Muito, né? Eu vejo lentamente. A forma como meus filhos queriam, meus netos, completamente diferente do que eu criei meus filhos, né? E nesse período eu parei de trabalhar, né? Então eu fiquei 3 anos, foi o tempo de todos entrarem meio período na escola, para poder voltar. E aí é muito interessante, a gente estava falando de culpa, né? A cobrança que existe em relação às mulheres, né? Porque eu ouvia da família, de amigas, tal, nossa, tão inteligente, se dedicou tanto, tantas formações, agora vai ser mãe. Que também não é por aí, né? Aí, quando eu voltei, que eu voltei com tudo, nossa, 3 filhos, pra quê? Agora os vai filhos, eu. Né? Já então... tem sua família, que mais que você quer? Né? E agora larga eles lá, né? Não sei aonde, na escola o dia inteiro e tal. Então, sempre a gente está lidando com essa necessidade de prestar contas para algo que se espera de nós. E que é muito feminino isso, porque dificilmente você ouve esse tipo de comentário para homens. Nossa, jeito, cadê seus filhos? Ou por que você está aqui cuidando? O seu trabalho? Ou vou tirar um sabático? Uhum, né? As opções são inúmeras. Então, essa é uma cobrança muito importante, que eu tive que ter muita clareza de onde eu queria chegar, para poder entender que eu estava na jornada, que não era ali que eu ia, que era o ponto final. Que isso fazia parte de um plano maior. Eu sempre tive uma visão de futuro, para mim, muito clara do que eu queria. Por isso que eu me sinto privilegiada, porque aos 62 anos eu estou onde eu planejei estar, né? E fazendo o que eu gosto, com muito propósito, com muita energia, né? Eu dedico, sei lá, 15, 16, 17 horas por dia trabalhando e me divertindo, né? Porque quando você faz o que você gosta e está vendo o efeito disso... Então, mas a jornada para poder chegar aqui, ela foi muito desafiadora de equilíbrios, né? Então, e mulheres, elas são cuidadoras não só de filhos. Então, eu quero levantar esse ponto que é muito pouco discutido também. Nós somos cuidadoras dos idosos das nossas famílias, nossos pais, né? Eu tive casos de doenças, eu já perdi meu pai, minha mãe e minha irmã com doenças muito sérias. E éramos só nós, a minha família é muito pequena, tia, praticamente... E eu pais tive... e às vezes sogros também, sogras, né? Sim, sim. Se o parceiro não tiver irmã, por exemplo, fica... pode contar que a senhora vai cuidar da sua sogra, do seu sogro. Sim. E eu tive que dedicar muito tempo para cuidar deles, né? E eu estava no ápice ali da carreira. Então, eu passava a noite no hospital, dormia com eles, porque não tinha acompanhante, e saía de lá com a minha pastinha para as reuniões e voltava para o hospital para dormir, sem ter com que dividir, porque também... Tudo bem, o meu empregador, na época, sabia que meus pais estavam doentes junto com a, foi tudo muito junto. Conte comigo, tá, mas se eu não chegasse na reunião no horário, sim, né? Então, tem um pouco de... Era muito assim. Agora, a questão da saúde emocional, da conciliação família-trabalho, tem sido prioridade nas empresas. Uhum. E isso tem se equilibrado. Mas, assim, foi muito duro no decorrer da minha carreira eu poder ter firmeza para seguir. Porque são muitas questões que puxam a gente para fora do mercado, né? E você acha que você estaria em outro lugar hoje? Talvez um lugar, assim, até maior. Você está num lugar incrível, né? CEO da sua própria empresa. Mas você acha que poderia ter sido diferente a sua carreira se não tivessem ocorrido esses desafios? Essa questão dos cuidados, né? Uhum. Essa questão de você empreender também, que você falou. Fui até buscar o dado aqui dos 52 milhões de empreendedores brasileiros. 32 milhões são mulheres, né? Sim. E elas empreendem. Expulsas do mercado. Elas empreendem justamente por isso. Uhum. Porque precisam, não tem espaço, né? Precisam de um horário mais flexível, às vezes, para poder cuidar do trabalho invisível, né? Trabalho invisível esse, que, aliás, tem um projeto de lei que está agora no Congresso Nacional, pra que regular. Fala justamente da regulação de todo esse trabalho do cuidado, né? Seja ele feito por qual gênero for, mas a gente sabe por qual gênero ele é feito. A maioria, né? A maioria. Mas você acha que poderia estar hoje em outro lugar se não fossem todos esses empecilhos? Acho que não. Acho que esse é o lugar que eu busquei estar, né? Eu acreditei em desafios e questões que muita gente não acreditava há 10, 20 anos atrás, né? E eu fui perseguindo. Talvez a velocidade com que eu tenha chego onde estou teria sido mais rápido, né? É como se eu estivesse, né, seguindo teve ali mais no fluxo, e eu tive mais obstáculos e eu me desviei. E tanto que agora essa questão do etarismo está me pegando em cheio, porque agora que eu tô, né, moro sozinha, tá dedicada total, agora... as pessoas falam, mas será que você está... Sabe, Margarete, eu sei que você é uma consultora muito sênior e tal, mas, assim, você está linkada com as inovações, com o que está ocorrendo de mais moderno no mercado, porque é aí isso. Aí você já tem vontade de falar, não, tô não, desliguei meu cérebro, querida. Então, você começa a ser atravessada por outros marcadores, né? Eu estou descobrindo isso na pele e trazendo isso muito forte também para as empresas, né? Mas eu chegaria onde eu estou, talvez com uma velocidade mais rápida. Porque eu aprendi muito por onde eu passei, e meu desejo era sempre ter uma equipe que eu pudesse gerir da forma ideal, como sempre eu achei que eu deveria ter sido. Eu tive lideranças e chefes, né, daqueles bem antigos, de todo tipo, e eu sempre pensava, um dia... Eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente, né? Eu vou fazer diferente. Você sabe que, ouvindo esse papo, me remeteu a uma outra coisa ainda que eu acho gravíssimo também no mercado, que é quando a gente tem a mulher sendo preconceituosa com a própria mulher, né? Que isso acontece demais, né? A mulher machista, né? A mulher que tudo que não deve ser, porque ela tem um lugar ali também, que também ela é minorizada, e ela... faz isso com a outra. É uma espécie, eu costumo dizer, né, que esse perfil existe muito dentro das organizações. Super. E é uma espécie de vingança, né? Eu sofri para chegar até aqui, agora você vai sofrer também, né? Existe, né? Eu entendo assim, nós todos, mulheres, homens, brancos, negros, gays, hétero, pessoas com deficiência, nós somos fruto da nossa sociedade. E tudo que a gente é hoje, nós somos aprendendo nas nossas vivências, na educação formal, na educação informal, na família. Isso depende também de religião. Se eu estou no centro de São Paulo, no interior, numa cidadezinha, toda a sua no bagagem, Maranhão, repertório, o né? Todo o repertório. O que eu aprendi na TV, o que eu aprendi na publicidade, tudo isso, tá? E tudo isso que nós aprendemos ao longo da vida está repleto de estereótipos, de preconceitos... Porque nós estamos numa sociedade machista, racista, homofóbica, transfóbica... Paternalista. E é isso, né? A questão é que tudo isso está aqui instalado. Então, se a gente não tem um olhar de consciência sobre a questão e olha o mundo sobre a nossa perspectiva, foi aquele exemplo que eu dei da luz e da sombra, que a maioria das pessoas... Por exemplo, algumas mulheres que chegaram a ser CEOs, né? Eu mentoro muitos CEOs, mulheres e homens, em diversidade, equidade e inclusão. E é comum me chamarem assim, Margarete, pelo amor de Deus, conversa com a nossa CEO, que a gente está feliz na vida que agora tem uma CEO mulher. E ela chegou ali e o speech dela, a abordagem dela, o discurso é: esse negócio de equidade é mimimi, olha só onde eu cheguei. E isso está fazendo um estrago imenso cada vez que ela abre a boca, inclusive no grupo de afinidade de mulheres, nas políticas e práticas e tal. Está se estragando, aí, inclusive. Tudo já... que ela construiu, ela está... Tudo que ela construiu. Por quê? A perspectiva dela é da vida dela, né? Sim. Uhum. E como não tem consciência dos desafios das mulheres no mercado de trabalho, o desafio das mulheres negras, o desafio das mulheres de classes sociais mais vulneráveis, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, das mulheres com deficiência, porque a gente vive em bolha, é. E quem não se interessa pelo assunto, a bolha fica ali bem protegida, sim. Ela teve todas as oportunidades, como eu, por exemplo. Então, o que ela fala? É só... Depende do meu esforço, do meu mérito. A famosa meritocracia. Porque o privilégio, ele é invisível para quem o tem. Para quem tem, justamente. Então, se a gente não reflete sobre isso, isso passa desapercebido no nosso dia a dia. E aí, conversando, mentorando, com sessões e tal, a gente vai mostrando um óculos mais plural para a análise. E isso facilmente, porque são mulheres inteligentes, afinal chegaram lá, facilmente, com um novo olhar, reflexões provocadas, mostrando esse contexto, ela vai compreendendo o porquê ela falava isso, porque é importante mudar e o impacto da fala dela, da voz dela, do poder dela, no time, na organização dela e na sociedade, né? Uhum. Que é um CEO. E isso é uma transformação muito rápida, é lindo de ver. Eu já trabalhei com umas 6 ou 7 CEOs mulheres e é incrível a transformação e muito rápida, né? E elas explicam, você pode compartilhar, sim, aqui com a gente o porquê que elas trazem esse discurso? Primeiro, desconexão com o tema de direitos humanos, de inequidades, né? Muitas vezes são profissionais que viveram em várias partes do mundo, né? Você ser CEO de uma empresa global aqui no Brasil, de um banco, imagina que você, uhum, deve... Então, arrastou família para cá, para lá, né? Morou não sei quanto tempo no México, depois em outro país, da Latam, desconectada com o tema, ouviu falar de equidade, a hora que entrou na empresa, falou: ah, vocês trabalham com equidade, que bacana, as mulheres, é importante aquilo. E nunca teve reflexão, conhecimento e consciência sobre o tema. Então, ela fala da perspectiva da vida dela, que é um pouco a minha vida, que eu te falei de privilegiada, uhum, né? Se você me perguntasse... há 25 anos atrás, se eu tinha algum desafio na vida e falasse de equidade, eu ia falar nenhum. Eu não tinha menor, tanto que a gente não sabia nem que era assédio, quanto mais... É verdade. Então, a falta de consciência faz com que ela defenda algumas questões. Então, assim, não há vítimas e culpados nessa conversa, uhum, sobre diversidade e inclusão, e nem heróis e vilões, né? Na minha abordagem. Que eu considero a minha abordagem muito diferente da maioria das consultorias e profissionais que trabalham no tema de diversidade e inclusão. Tem uma pegada no mercado, né? Principalmente nas redes sociais, nos debates, muito de antagonismos, né? De culpa. Então, brancos são culpados do racismo, homens do machismo, hétero da homofobia e assim por diante. É como se o mundo fosse dividido entre vítimas e culpados. Não acredito. Margarete, você falou que ao longo da sua jornada profissional você teve líderes, chefes, uhum, olhou para certas atitudes e falou assim: o dia que eu chegar lá, eu não vou fazer isso. O que era? Olha, saber ouvir e ser vulnerável são características muito raras em lideranças, inclusive porque são estimulados a ter respostas rápidas, resposta para tudo, quase que estivesse todo mundo observando, uhum, se ele vai conseguir lidar com aquela situação ou ter a resposta para aquilo. E eu sempre pensei, eu vou construir as respostas com o meu time, eu vou ouvir, eu vou compartilhar, eu vou mostrar minha vulnerabilidade, né, e não esconder, porque para mim estava claro quando as pessoas, meu líder estava cansado, irritado, nervoso, mas ele não falava sobre isso. Então, ele agia sobre isso e acabava tendo impacto para todo mundo na equipe. Então, hoje, por exemplo, a minha equipe é pequena, tá? Apesar de eu lidar com muita gente no dia a dia, a minha equipe direta hoje tem 5 pessoas e eu lido com o que a gente chama de associados consultores, que são mais 15. Mas eu me relaciono com milhões de pessoas. Imagina que são 110 empresas empresas associadas ao movimento mulher e mais 70 clientes. É. Eu estou o dia inteiro falando com RH, compliance, jurídico, CEOs, eventos e tudo mais. E as pessoas, eu sou muito transparente, as pessoas compreendem, porque eu expresso o meu momento. Olha, hoje eu não estou num bom dia, você pode liderar essa reunião, por exemplo? Posso falar com uma pessoa da minha equipe, né? Ou então, foi você que fez esse relatório, uma pessoa júnior da minha equipe. Hoje é você que vai apresentar para o CEO. Porque eu, quando eu era na minha jornada, poucas vezes eu conseguia ser o porta-voz do meu da construção do que eu fazia nas empresas. Era sempre alguém, geralmente um homem, alguém acima de mim e tal. E isso sempre me fez... Porque é assim que a gente aprende, né? Não só fazendo, mas defendendo as suas ideias para um cliente, por exemplo. Ali que você vê e isso é essencial para o nosso crescimento. Então, eu faço isso com muita frequência. Minha relação... Isso é mais uma característica minha pessoal, né? Eu sou... por essência, uma cuidadora, né? Eu tenho filhos por onde eu passo. Então, minha própria equipe, inclusive porque eles são muito, muito, muito mais jovens do que eu tenho muito essa relação amorosa. Eu acho que amor e trabalho... São indissociáveis. São indissociáveis, né? Porque a gente tem que ser feliz, a gente tem que admirar as pessoas como um todo. Então, eu conheço os detalhes. Quando alguém fala, eu não vou porque minha prima, eu já sei qual é a história da prima, por que ela tem que chegar mais tarde. Que nunca eu tive esse acolhimento por onde eu passei. E a gente tem lá, a gente meio que constrói essa quase comunidade, uhum, né? Eu acho isso muito raro. Eu sei que estamos caminhando para o final, mas eu quero só fazer, que eu fiquei com mais uma curiosidade aqui. Porque todo esse bate-papo, eu vi que você é uma mulher muito consciente desde sempre, uhum, né? Uhum. E você viu muita coisa errada acontecendo e isso te estimulou a ser, uhum, diferente. Uhum. Mas você teve alguma grande inspiração feminina ali também, que você falou, poxa, uhum, essa daqui, uhum, é inspiradora para mim? Uhum. Eu tenho várias, tá? Muitas mulheres inspiradoras. E eu tive também muitos exemplos do que eu não queria ser. Eu tive líderes que... Mulheres, inclusive, que... Me estimulavam a refletir por que que ela estava agindo e a falta de percepção do mal que ela causava na sua equipe, no seu... É uma coisa incrível. Mas eu tive, sim, uma mulher que nem sabe que ela foi uma grande inspiração. Agora ela vai saber. Então pronto. Que ela foi uma grande inspiração para mim, porque ela era um contraponto, ela é do terceiro setor, de tudo que eu via no meu dia a dia, que é a Neca Setúbal, né? A Neca, que é da família Setúbal, é uma das herdeiras, e já há muitos anos trabalha em educação, no terceiro setor, e a forma como ela lidava com as pessoas, o respeito, a coerência, nos altos e baixos, o tom de voz, né? A forma como eu sempre olhava para ela e falava, opa, mas se um dia eu chegar lá, eu quero agir dessa forma. Ela não deve saber, eu espero que ela escute, ou depois eu compartilho com ela. Vamos mandar para ela o podcast. Margarete, você falou de todas essas suas características enquanto, uhum, líder, enquanto CEO, essa coisa, uhum, do cuidar, do acolher, do amor. E a gente está acostumado a atribuir essas características, uhum, ao feminino, à mulher, mas não necessariamente o são. Uhum. Nós temos muitos homens que têm essas mesmas características, sim, né? Sim. Então, a gente precisa também desconstruir tudo isso, uhum, porque os homens também podem ter uma liderança, uhum, com essas mesmas características. Sim, com certeza. Então, é o equilíbrio que a gente busca. Então, apesar de tudo isso que eu estou falando de mim, você fala com a minha equipe, eles vão trazer outras coisas que eu sou... Eu, por exemplo, eu sou extremamente assertiva, extremamente objetiva, prática. Eu tenho um tom de voz acima da média da voz feminina, que eu aprendi isso exatamente para ser ouvido em ambientes, uhum, masculinizados, uhum, e muitas vezes ainda me faz tão nervosa hoje, né? Porque eu falo alto, falo com as mãos, eu me posiciono. Então, tem um equilíbrio entre essas duas dimensões que se diz masculino e feminino. Eu não acredito em nada que... Não sei se você já percebeu que tudo que dualiza me incomoda. Vale a pena a gente citar a obra da liderança Shakti, que, uhum, não sei se vocês conhecem, uhum, que é o que me inspira na minha compreensão do que é a liderança feminina e masculina e características e tal. Muito do que se diz é derivado do patriarcado, do que se espera de mulher, do que se espera de homens, a caixa que nós prendemos, né? A caixa dos homens, que a gente aprisionou os homens, que não podem ser vulneráveis, que não podem chorar, que não podem cozinhar, que não podem cuidar da pele, que não podem ter saúde emocional. Por isso que 75% dos suicídios no Brasil, de acordo com a OMS são de homens, né? Porque estão aprisionados nesse querer ser algo que vai agradar alguém e que não é ele próprio. Eu acredito na liderança humanizada, que é essa que se espera nas empresas atualmente, que é o líder do futuro 4.0, que é um mix desses polos. Porque mulheres têm características do polo feminino e do masculino, e homens têm do polo feminino e masculino. O que nós precisamos buscar é o que tem de positivo nos dois polos, né? Então, por exemplo, a falta de habilidade de delegar, muitas vezes a falta de assertividade em comunicar, que são pontos frágeis das mulheres, muitas vezes. Nós temos pontos fortes, e lá do outro lado também. Então, é um mix desse polo positivo de homens e mulheres que formam a liderança ideal. É por isso que a gente fala que o que a gente busca não é as mulheres tomando todos os espaços. Na verdade, é a equidade, onde a gente possa ter um mix de experiências, vivências e olhares, e que traga, através da diversidade cognitiva, não só de mulheres, mas de gêneros e raças e vivências, os melhores resultados, né? Então, eu tenho, sim, um outro lado que se chamaria de masculino. Ah, ela pensa com cabeça de homem. Exatamente. Você já ouviu isso? Muito. Eu também já ouvi, eu achava que era elogio. Você também achava que era elogio? Há um tempo atrás, sim. Um tempo atrás. Agora assim, ninguém nossa, ousa imagina. Falar isso pra mim, né? Pelo amor de Deus! Pra mim também não. Margarete, a gente precisa deixar o convite já aqui para uma próxima participação, né? Foi incrível. Nossa, que bate-papo delicioso. Palmas. Pelo amor de Deus, eu tô babando aqui, ó. A gente pode conversar mais vezes, podemos falar de outros temas. Contem comigo, adorei conhecer. Eu espero que o público goste, porque a gente se divertiu. Não tenho dúvidas. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela sua história pessoal e profissional. E a gente conta com você aqui em próximos episódios. Sim. Um beijo, tudo de bom, viu? Beijo pra vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas lições aí, foram realmente inspiradoras. Bora nós. E você se conecta aí com a gente nas nossas redes sociais, também com a Goldenberg Diversidade da Margarete, incrível aqui. E se você gostou, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos. Tá valendo, larga o seu like aí. Um beijo e até semana que vem. E só pra, né, se não compartilhar, 7 anos de azar. Beijo, tchau. Tchau. Valeu.